3145, por gentileza, mantenha a posição e aguarde para iniciar o pushback, ok? Tá sim, 3145, vai manter. Falando em Portugal, é 0-2-2, request. Airport Gazoo 22, taxi approved via April 1, India and Alpha to full import runway 10, QNH1015, call tower 1, ETNS 6, we're ready for takeoff. Have a nice flight and a good night, sir. Obrigado, taxi holding point 10 via April, India and Alpha, QNH1015 and when ready 1186, obrigado. 3145, vai parar o TAP? Afirmativo, após o táxi do TAP a sua cauda, está autorizado, chama para o táxi. Olha. Contato radar da 360, após dois lutais, vai direto Leda, após Leda, Bridge. 2000, Leda, Leda, Bridge, 360, voo 755. E voo 390 pela Upper Whiskey 58. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puka, transição Caju, transponder é 5055, o controle em 120.8, corteja. 3325, obrigado, boa tarde, boa 3 nós vamos. Uhul. Falou, João. Valeu. Controle de saída 1208, transponder 5055, 1856. 1856, correto, chame para o acionamento. Reportará 1856, obrigado. É dúvida, bom pouso. 3-2-6, 3-2, obrigado. Salvador, Pioneiro 3-2. Pioneiro 3-2, continua a aproximação, reporta marcador externo, tem de pouso baixado travado. Baixado travado, reportará o marcador externo. 241-118, vento 130 graus, meia dúzia nós, livre decolagem, pistão na zero. Livre decolagem, pistão na zero, azul 41-18. Romeu, Roberto Fox Lima, prossiga. Fox Lima, ciente, confirma. Robson 44, aproximando o setor norte. É. 4118, decolar 209, controle 120.8, bom voo. 120, obrigado. Primeiro 32, o demais. Primeiro 3-2 avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, meia dúzia nós. 3-2. Subcontato radar, sobe 340. Após 2000, faz voo Leda, após Leda Bridge. Após 2100, Leda, Leda Bridge, 4-1-1-8. Recife, 5241, chama Recife, 1288, alternando 1260. 288-260, trip 52 concluindo, boa. Boa. Scout 082. Portugal 02, maintain position. Maintain position, Portugal 02. Chama Recife, 1288, alternativa 260. 282-260, boa noite. Boa. Solução 3145, está com 137 a bordo. Alterão Campinas, autonomia 4 horas e 14 para táxi. 143, 4 horas e 14, Campinas. Está livre o táxi à direita. Chame a torre em 118.6 no ponto de espera. Tenha uma boa noite. O está 3145. Táxi à direita, 118.6, boa noite. Boa tarde, 050 na bosta, 601. Gol 1755, chame Recife, 1251, alterna 13325. 351, 3325, obrigado, boa noite. Boa. Escuta a curva direita. Pode prosseguir via pista, Pátio Rita, o Pioneiro 32. Afirmativo, back-back, vai retirar pela pista. Torre Salvador, boa noite, São 3145, faça ponto de espera pronto. São 3145, boa noite, mantém ponto de espera, Dona Zera. Mantém, 3145. Sim, eu estou na frequência livre, torneiro 32. Portugal 022, PAD, take off runway 10, wind 120 degrees, 6 knots. Let's take off runway 10, Portugal 022. Liga no 45 após Portugal, ali mantém pistão 0. Ali mantém pistão 3145. Gal022 Airborne at 16, Salvador Departure Frequency 120.8. 120.8 Airport, Gal022, muito obrigado, até a próxima. National 022, Phuket passing. Phuket 022, radio contact on the departure, time flight level 370, Phuket departure, Zipa transition. Contact level 370, Phuket departure transition, Portugal 022. Zupa 3118, chama Recife, 1251, alternando na 3325. 1251, 3325, obrigado. Boa noite. Boa. Vento 1350, 130 graus com 7 nós, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem do 3145. Scala 022, any chance for direct to Zipa? Stand by for coordination, by now maintain the departure, we are going to call Recife Center. Ok, will do. Thank you, airport, Scala 022. Boa tarde, igual 1692, cruza 235 para 150. O 1692, boa tarde, contato radar, correção. O 1692 vai acionar a identificação do céu 050 na chegada Mário, igual 1612. 050 na Mário, 1612. É Portugal 022, fly direct to Zipa. Direct to Zipa, é Portugal 022, tá ligado, tá na rota fora. Qual é o Fox Lima, chama Torre 86? 86, boa noite. Torre Salvador, cordial, boa noite, Papa Romeu, Romeu Fox Lima. Romeu Fox Lima, boa noite, intenção de pouso, pista 97. Afirmativo, pista 97, tá vertical da rotatória. Sente, prossegue final no 7, reporta 2 milhas fora, Romeu Fox Lima. Depois estará 2 fora o Fox Lima. 3145 da TAM, boa tarde, sob contato radar, sob 360. Na presente está autorizada para o de Leda, pois Leda Bridge. Direto Leda, pois Leda Bridge, 3145. Eu 3567, copia 380 para Brasília. Afirmativo, siga. 3567 está autorizado para Brasília, nível de voo 380 pela APAS Lu 17. Decola na cabeceira 10 com curva direita, subida Arbor, transição Elefa. O transponder é 5056, o controle em 120.8. Contexto. Brasil autorizado, Brasil 380, no fundo do Luno 7, decola no 0, curva direita, ponte, saída Arbor, pressão Elefa, transponder 5056, controle 1208, 3567. 3567, correto, cotejamento, chame para o acionamento. Parar, obrigado. Salvador, boa tarde, azul 4206. É isso para Recife 370? Afirmo, 370 Recife, tem informação, Quebec. Ok, só um instantinho, eu vou checar aqui com o Recife Transponder, ok? Só um minutinho. Pode ser. Romeu Fox Lima, pode prosseguir para o pátio 5, na minha escuta, não há tráfego reportado, ok? Positivo, está na sua escuta, pátio 5, Fox Lima. 510, Vitor Mais Quebec, está ingressando o corredor 8 Interlagos. Autorizado para Recife, nível de voo 370, aerovia Upper Whisky 58. Decola da 10, com curva de, à esquerda, perdão, subida Puca, transição Caju, transponder 5061 e o controle em 120.8. Cotejo. Autorizado Recife, nível 370, via Upper Whisky 58. Decola da 190, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 5061 é o transponder, 1208 é o controle de saída, Azul 4206. Azul 4206, correto o cotejamento, chame para o acionamento. Chamaria acionamento. O PES com 1015, autorizado para espaçar a LS X-Ray, portal estabilizado com Mezzalon. Quebec Controle. Quebec Controle, prossiga. Já presente, voa direto para a final da 197, chamando a torre 1186. 86, final 17, Quebec. Queria chamar a torre? Final 97, autorizado, reporta 2 milhas fora. Condições de manter a velocidade até o pouso? Manter a velocidade até o pouso, afirma, Quebec. Ciente, reporta 2 milhas fora, Vitor Mike, Quebec. Reportará 2 milhas fora, Quebec. 25.45. 1.6.7.1.2.5.4.5 em Portugal 0.2.2. Muito obrigado, até a próxima. Até. Entre 145, chama Recife. 1251, alternando no 3325. 251, alternando no 3325, então 3145. 612, vai iniciar a redução para 2209. Iniciando para 3000 pés, o ajuste 1500. 320, apresentando 1015, igual 1692. 5415. Autorizado no pote 3, chama para o táxi o 5415, altímetro 015. parar para o táxi 354-15. Gol 92, reduza para 1909, desce para 2010, final 905, autoridade final e desce, passa estabilizado. Desce 99, reduzindo gol 96, gol 10. Tá estabilizado na proa de cima, gol 601. Gama 601, completo sinal, Sami Torre, 1-8 do sinal minha. 2-6, 601. Rio do Salvador, boa tarde, 1-601 da Gol, vai passar o Índia Serra em Baixa Vaza. Gama 601, boa tarde, continua a aproximação, aguardando o eixo livre. A informação, papal para 3-2 à sua esquerda, aproximando o cabeceiro auxiliar sem interferir. 601 na escuta. Mike Quebec, sala 29, confirmando parte 4. E 5415, estamos com 62 a bordo, com 4 horas e 10 de autonomia, alternando Salvador. Vento 1, 40 graus, com 5 nós. Telefone 90, está embaixo travado, com 601. Voltímetro 1015, tem uma boa noite. 18.62, é ponto de espera, 1015 ajuste, grato. Solo Salvador é 1856 da Gol, na posição 62, pushback acionamento. Aeronave é o 1856 no 62, eu estou autorizado o acionamento no 62, chame táxi, o altímetro no 015. No 015 vai reportar táxi, no 856. Prossiga, Eco Zulu Oscar. Salvador, da Oeste, gol 1-2, final da 1-0, baixar e entravado. Bruno, 692, boa noite, continua a aproximação, informarei pista 90 livre. Bruno, 692. Poderia confirmar? Só o Santos e Lógica mantém o nível de voo 095. Bruno 601, solo 32, liberando próxima direita via Fox, chama solo no 21.9. Solo azul 4206 na posição 1 para pushback via zona. É o azul que chamou para o push? Isso, 4206 na 1. Mexi de imediato, confirmo. Isso. Autorizado, então o Lívio puxa e chama para o táxi, o altímetro 015, azul 4206. Ele puxa o acionamento a 1, ajusta no 095. No 2, livre pouso, pistão no 0, vento 1, 50 graus, 4 nós. Livre pouso na meia no 2. Na alfa, vai no 07, no 601. Azul 4206, por gentileza, aguarde o instante para iniciar o pushback. Está autorizado o acionamento na posição. Após o táxi do Gol a sua cauda, pode prosseguir com o pushback, ok? Está pedindo agora para parar o pushback, o 4206. O Gol vai taxiar em alguns instantes, assim que ele concluir o táxi e liberar a retaguarda, está livre o push. E está livre acionado na posição, QNH-1015. Está aguardando então a passagem do Gol, ajuste no 095 e 4206. Pro táxi, no 856, 3 horas de autonomia, alterna Salvador, 1971 na borda. Gol no 856, só um instantinho para iniciar o táxi. Gol no 856. Guardando. 4206 na escuta. Na escuta. Só um instantinho para iniciar o push no 01, temos um Boeing da Gol já iniciando o táxi no 62, só um instantinho para iniciar. Tá bem, tá esperando, aguardando, 4206. Gol no 856, taxia via pátio, índio alfa, da ponte espera da 10, ponte espera torre em 1, 1816, 12, eu ajusto no 015, bom gol. Índio alfa com 1015, quando no ponte espera as torres 1862, bom trabalho, 1856. Solo, gol 1612, livrou. Tomei 1-2, boa noite, táxi via Alfa, mantém a posição de ataque 3 Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, gol 1612. Diâmetro de 4 no 5. Portão 10 está livre, chame táxi. Cruzamento para trás. 301, agilize táxi para parquear no portão 4, agilizando. Para o 4, então, está autorizado, zero no táxi, o Gol no 601. Azul 4206, coordena equipe de solo, o tráfego da Gol vai estacionar no 4. Já está livre o pushback em coordenação com o solo para guardar o Gol estacionar no 4. Está livre o push em coordenação com o Gol estacionado no 4.